partir de agora, você vai escutar mais uma gravação ao vivo com a marca Assis Produções. Foi como um filme de amor. Aloysio Limpeza. Na, na, na, na. Cabelinho de Fogo. Aqui no setor do Amaral, Cabelinho. Na, na, na, na. O Dilomar. Foi como um filme de amor. Fala, Coringa. Na, na, de luxo aí, tô na área, vamos vagabundo! Alô, Bico, Paulinho, já pode tomar uma, duas já? Alô, Michel! Só uma, Michel, pra batizar o dia. Alô, Ricardo da Remoçada! Tu sai daí, galera, vou pegar só uma, só pra batizar o dia. De especial, aniversário do meu pai João Palheta, aniversário aqui do Joãozinho. Me diga por que não pensa mais em mim, Joãozinho. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandonou? Quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Mas agora você se foi e não postou em nosso amor. Referência em Melody. Me diga por que não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandonou? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Bora ver, Bico! Mas agora você se foi. E Moraes! Obrigado, meu parceiro, meu amigo Moraes, da Moraes Autopeças. Obrigado pelo carinho, a moral e a consideração que você tem por mim. Obrigado pelo apoio. Olha a Sub-Zero aí, Moraes. Olha a Sub-Zero. Escute essas palavras. Toda noite ele chora. Já viu o suporte? Tá também, já curtiu a nossa live aí, valeu, Porte! Alô, povinho do Cal! Galera, relembrando um pouquinho aí dos velhos tipo do Negro, Joãozinho, Braz e Wesley! Moraes, alô, Moraes, alô, Moraes. Joãozinho, essa é foda, viu? Te encontrei e me apaixonei, acreditei no seu olhar. E me dediquei nessa ilusão que só me fez chorar. Sempre te amei e me preocupei em confiar no seu amor. Sub-Zero bem gelado é muito firme. Só me machuquei e sozinho aqui estou. Alô, Messia. Eu juro que não era pra ser assim. Preciso que você acredite em mim. Desculpa se alguma vez te magoei. Alôzinho da Pedreira e o Japura. Japura da Serra. Esquecer o que passou. Gente, o Assis Produções aí, ó, já postou aí no chat, ó. Ele postou aí, ó. Já tá disponível a gravação da primeira parte da live do DJ Joãozinho de hoje. Olha aí, rapaziada, o Assis aí tá divulgando. Assis Produções. Depois tu bota de novo aí no chat, viu, Assis? Galera, é só adicionar aí no Face Assis Produções. Ele grava a live de todos os DJs que estão fazendo live esses tempos. O Assis tá gravando, viu, rapaziada? Sucesso. Ele já gravou a primeira parte, só um pregaço que rolou na primeira parte do Joãozinho. Só adicionar aí Assis Produções e você pega a gravação de hoje. Vamos nessa. Te encontrei e me apaixonei, acreditei no seu olhar. E me dediquei nessa ilusão que só me fez chorar. Sempre te amei e me preocupei em confiar no seu amor. Em troca eu só me machuquei e sozinho aqui estou. Eu juro que não era pra ser assim. Preciso que você acredite em mim. Desculpa se alguma vez te magoei. Queria tentar de novo, amor. Esquecer o que passou, mas é difícil, não dá mais pra mim. Agora deixa eu agradecer também aí a nossa amiga Marilza, lá em Chapecó, em Santa Catarina. Falou, Joãozinho, tô assistindo a tua live pela primeira vez. Tô gostando da seleção de música. Me aguarde, viu, Marilza? Vamos chegar aí em Chapecó também pra fazer uma festa para isso em Santa Catarina. Deixe solitário no escuro do meu quarto, ouvindo a nossa canção. Que me enganei, vivendo essa paixão. Desacreditada, a solidão vem do meu lado, destruindo meu coração. Agora, agora! Agora eu sei que me enganei. Alô, Reginaldo! Vivendo essa paixão. Triste, solitário no escuro do meu quarto, ouvindo a nossa canção. Fera Joãozinho e a fera das marcantes. Wallace, ele que manda um abraço aí a Josi Carla, DJ Ivo, relembrando aí o tempo de Nova Dimensão lá de Bragança, Tamires da, das Tops, já vai ter tumba. Olha nos meus olhos, o pai Paulinho, essa aqui é pra machucar. E veja que você está aí, DJ Ney, em Blumenau, Santa Catarina. Como o ar que me envolve, Lacaia e as Branquelas. Preciso de você. Alô, Nazaré. Só na garrafa de uísque, né? O que você quer? G Marquinho aqui do setor do Guará. Fala, Marquinho. Eu quero muito mais. Rapaziada dos mototaxistas aí da Mônaco. Só na banha. Fala, Gustavo. A voz do coração. Eleia. E vem ficar comigo assim. Vai! Me diga onde estás. Me dê ao menos um sinal. Lute pelo nosso amor. Volte para me amar. Eu estou aqui pensando em ti. Anda! Muito obrigado, meus amigos aí. Ostra. Minha amiga Leia, o Michel. Maior referência em Melody. Papai e mamãe do ano, sempre dando aquela moral pro Joãozinho. Muito obrigado. Nada de sucesso. Fala, malucão! Nada de sucesso. Bruninho Souba lá em Marituba. Alô, Bruninho. Joãozinho. Olha nos meus olhos. E veja que você está aí. Como o ar que me envolve, preciso de você. Parceiro, meu amigo Nilcínio, também dos arrepiados do pop, nosso comandante da área. Grande abraço, Joãozinho, muito obrigado. A voz do coração. Alô, David, GDP Floripa. E vem ficar comigo assim. Assim, assim, assim, assim. Alô, Cristiano. Me diga onde estás. E dê ao menos um sinal. Lute pelo nosso amor, volte para me amar. Eu estou aqui, pensando em ti. Tô recebendo também aí a presença, dando aquela moral pro DJ Joãozinho. Meu parceiro, meu amigo de infância, que eu gosto muito, gosto demais de paixão. Meu amigo Joab, Joab japonês, o DJ japonês tá na área aí, ó. Fala, japonês! Tô aqui tocando, só pra passar o tempo, só pra desbaratinar. É japonês! No tempo que a Natália cantava. Alô, Vanessa, alô, Cássio, Graziele! Lembra dessa aí, DJ japonês? Vai! Não vou mais chorar por ti. Já sofri muito, baby. Nada vai me sufocar. Quantas vezes tento te falar dos meus sentimentos. Agora é tarde demais. Hoje à noite eu vou sair e curtir com a equipe xarope. Marquinho Fantástico! Meu amigo DJ Barros também tá na área, aqui no setor. Nem Brasil, meu irmão. Obrigado pela amizade, Alonei. Paga aí no DJ Brás, Nem Brasil. Bora no coração do Joãozinho. Muito obrigado por toda a força, todo apoio, toda a divulgação que você fez aí. Tanto pra mim como o Brás, o Wesley, o Ouro Negro. Obrigado, Nem Brasil. Que bora, vai! DJ Joãozinho, o primeiro e único do bairro do Goma. Detona DDD aqui! É DJ Joãozinho! Estou pensando em ti, mas você não está aqui. Me dá mais uma chance, meu amor. Larissa Tavares! Pra mim! Alô, Lei Brasil! O que preciso for, até te peço por favor. Me diga onde você está, amor, que eu vou te encontrar. Bons tempos, vou ver o de Ouro Negro da Diego. Meu grande amor, DJ Joãozinho vai tocando, entonando só Joãozinho. Joãozinho, DJ Joãozinho. Meu grande amor, ele é o DJ da galera. DJ Joãozinho, o DJ da galera. Vai machucando, Joãozinho, pra galera relembrar. Música boa, marcante, é bom demais. E o tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito diferente. É impossível que a magia seja a mesma eternamente. Quero te amar. Quero te amar pra sempre. Ser de novo adolescente. Muito obrigado, David. Muito obrigado pelo apoio que você deu quando o DJ Joãozinho foi tocar lá em Florianópolis. Quero, não teve frescura contigo, ciúme, não. Me sentia. Levou o Joãozinho pra conhecer toda a Floripa. Obrigado, David, pela amizade. Fora quando a gente chegamos também lá em Cametá, você tava no apoio. Valeu, David. Detores do rock, meu amigo Vicente. E os momentos vão passando com mais bons momentos. Nós passamos juntos na época do Nenê. Meu grande amor. E as lembranças ficam presas na moldura de um retrato. Afim, mais uma, vai! O seu amor. O seu amor. Valdinja! Vou viver! Pode breves! Todo mundo está a estrela do mar! Garotinho também que dá moral quando o Joãozinho pisa lá em breves! Alô, meu amigo DJ Valdinja! O melhor das marcantes de breves! Fabinho consagrado, meu DJ! Amor, fiz pra merecer, não consigo entender. Comigo. Ora, família. Não sou o que você imaginou. Se não sirvo pra você, está livre pra viver. Amor, o que fiz pra merecer? Não consigo entender porque fez isso comigo. Não sou o que você imaginou. Se não sirvo pra você, está esse culpado pra Paulinho lembra. Alô, DJ André Beckman. Aí, Oteiro. Fala, Joel. Família cismada, tá na área, família do Joãozinho. Para o dono do meu coração, eu te peço só um beijo, por favor, não diga não. A nossa história de amor, acabado com o seu, te dou carências de loucura e só me entrego pra você. Meu amigo DJ Valmix, já esse comando as marcantes lá em Marabá. Alô, Val, um abraço pra você. Um novo super pop me enchendo de paixão. Molecadora eu sou, molecadora eu sou, molecadora eu sou. E faço esse meu amor. data especial, tô recebendo muita gente bacana. Meus amigos das antigas chegando aqui. E essa eu vou oferecer pro meu patrão, meu amigo Tanaco. Na época ele tinha uma carretinha que arrebentava. E o nome da carretinha, Viviane, vai cantar agora. Alô, Tanaco! Oh, mais uma vez você me leva à loucura. Pegada desse som, balance, agita. O Tanaco Plaxia. Faz o baby vem pra cá. Tanaco Plaxia, faz o baby vem pra cá. Tanaco Plaxia, faz o baby vem pra cá. Nada mais, nada menos que filho do DJ Dinho. O Pinambá tá voltando, viu, galera? Aguarde. Alô, Jeguinho! Das marcantes. Já pode tomar uma, João? Tá liberado? Me magoou, não pensou no nosso amor. Brigou comigo e me iludiu. Ficou com outro e não pensou em mim. Ao teu lado sempre fiquei. Me humilhava, mas eu sufoquei. Agora vem dizendo que acabou. E no meu peito só a dor. A gente já tá disponível aí, ó, a gravação da primeira parte aí da nossa live de hoje. É só você aí no Face adicionar Assis Produções. Procure esse Face aí, Assis Produções. É o garotinho que grava a live de todos os DJs de Belém. Já gravou a nossa primeira parte aí. Galera que quiser curtir a primeira parte, foi só bregaço. Só adicionar o Face aí do Assis Produções. Alô, Caio, Caiozinho do Rock. Não, eu é Julião, sua ela não, eu esse com o coração. Ela não. Pini Carvalho tá na área, pá. Nosso amigo cantor, compositor, dono proprietário da banda Pérola Negra, Pini Carvalho tá na área, curtindo a live fantasma do Joãozinho. Alô, Beni! A procura de alguém que sempre me amou. Foi briga de ciúme, sei que acabou. Vem pra cá, faz o cabelo mar. A luxuosa super poderosa que vai detonar. E as descargas turbinadas você vai sentir. É um som de... Nosso amigo Adiel também, de Godofredo Viana, lá no Maranhão. Com uma super produção. Fala, Adiel! Luxuosa comida produção. O Padre Paulinho dava muito valor nessa Kombi da produção. Era muito firme. É tão lindo esse amor entre você e eu. Por favor, me desculpe o que aconteceu. Na Kombi da produção eu quero te encontrar. DJ David, seu brasinho fez me apaixonar. É tão lindo esse amor entre você e eu. Por favor, me desculpe o que aconteceu. Na Kombi da produção eu quero te encontrar. DJ David, seu brasinho fez me apaixonar. E passou pelo ar com toda a emoção. DJ Pelado e Louro Mix e Ronaldo na inovação. Amor, eu sei que eu te juro, jamais acabou. Olha o meu amigo Naldo do corte também, tá? Alô, Naldinho! Por favor, me desculpe o que aconteceu. Na comida produção eu quero te encontrar. DJ David, seu brasinho fez me apaixonar. DJ! Viviane, batidão! Olha aí, compadre! Toma, gente! Vem amor pra mim, hoje eu quero curtir. Eu quero namorar, eu quero dançar sem parar. Você é meu gatão, tô tremendo, gostoso, não vou te andar. Eu sou loura, gostosa, vem dizer que me adora. Eu quero mais, eu não fico pra trás, vem me ver. Na festa do Super Pop com você, vou enlouquecer. Meu amigo Júnior Araújo, mais conhecido aí como Band, os potentes do Brega. Obrigado pelo carinho e amizade, viu, Band? Você é considerado pelo Joãozinho. Bora, Band! Eu digo que te amo, como você não. disco super top, amor. Eu digo que te amo, como se não me engano. Figura da treta do super top, amor. Vamos girar, vamos girar. Até meio-dia. É a live aqui do seu parceiro, do seu amigo DJ Joãozinho, mestre das marcantes. E a galera que tá aí desde 9h30 da manhã com o Joãozinho, muito obrigado. Galera que compartilhou, valeu, valeu. Vamos nessa. Gente, eu vou fazer uma sequência agora, especial pra mim mesmo, tá bom? Eu vou tocar as músicas dessa época que eu gosto mesmo de ouvir. As músicas que eu gostava de dançar na época, tá bom? Espero que a galera goste. Vou começar com essa aqui, ó. DJ Joãozinho, o primeiro e único do bairro do Guamá. Meu amigo Leozinho Machado, abraço, Léo! Eu que vi você partindo, sem poder te impedir. O Jay Fabinho. E um silêncio em mim. O consagrado do Pará. De dor. Te dou muito valor. Não, não quero me imaginar um universo sem ter você. Não sei. Muito obrigado por todas as ajudas. Viu, Fabinho? Viver. Obrigado, meu amigo. Eu sou um rei nuclear. Se encontrar uma majestade, eu vou. Quero te pedir, devolva. Gente, vou tocar umas músicas aqui. Se eu fosse fazer um CD desses brega marcantes aí dessa época, pra mim, eu me escolhi essas músicas que eu vou tocar agora. Não quero. Se fosse um CD pra mim ouvir, tá? Vou tocar aí pra vocês ouvirem as músicas que eu escolhi. Não sei recomeçar, não quero viver. E eu sou um rei nuclear. Te encontrar com a majestade, eu vou. Eu sou um rei nuclear. Adriana aí do bairro da Atalaia. Te encontrar com a majestade, eu vou. Não vou resistir, não te tocar. Não vivo sem você, por isso eu vou te implorar pra voltar. Joãozinho. Com a coroa do som que vai tocar direto ao seu coração e nunca mais fugir de mim. Eu vou te pedir pra voltar. Com o rei no trem. Se eu fosse fazer um CD de marcante, eu ia escolher essas músicas aqui que vocês vão ouvir. Companhia do Tecno, é assim que se faz. Em todo lugar, sempre penso, lembranças do nosso amor. Pronta estou pra encontrá-lo naquele mesmo lugar. Vamos lá, vamos lá. O mesmo som vai nos envolver. Você vai sentir o amor existir. DJ Daniel, alô, pecado cavanhaque! Deixa eu tocar quando eu te conheci. Num som moraes. É um som que faz eu me apaixonar. E nunca mais amor vai me deixar. Em todo lugar, sempre penso. Lembranças do nosso amor. Pronta estou pra encontrá-lo naquele mesmo lugar. Parabéns também aí, nosso amigo Everton, do Sindicato do Leão aí, né, Giovanni? Parabéns aí, Everton! Se eu fosse fazer um CD, ia ser nessas músicas assim, ó. Se fosse pra mim um CD. É o som que faz eu me apaixonar. Equipe ficha e Guaraci. Nunca mais amor vai me deixar. O som morar. Amigo Andrei, Blumenau. dançarina pra tudo parar. Preciso comigo. Obrigado pelo carinho aí, a recepção aí que foi em Santa Catarina, viu, André? Eu te amo, I love you. Valeu, André! Ninguém além de você. Não sou morais, sou morais. É o som que faz eu me apaixonar. Sagrado Fabinho, pega mais uma aí, meu irmão. Segura! Não sai daí. Só vou pegar mais uma cerveja e já volto. Música boa, Joãozinho! Pra não chorar, vou fingir que ainda te tenho. Pra não chorar, vou fingir que estamos juntos. Pra não sofrer. Jota Só, lá do furo do Maracujá. Ele dá aquela moral pro Joãozinho. Valeu, Everton. Bora ver! Te quis, mas você não ligou pros meus sentimentos. Fiquei em busca de motivos pra te esquecer. Encontrei minha felicidade em outros beijos. Agora minha amiga Alessandra. Você sofre bem. Cadê o imperador, Alessandra? Alô, Ale! Eu te amo, te desejo. Me arrependi por te magoar. Aprendi. Grande Emerson, sensação, também tá curtindo a nossa live. Volte pra mim, venha. Caiozinho do rock. Eu te amo, te desejo. Me arrependi por te magoar. Volte pra mim. E a fera das marcantes. Quando lembro dos momentos. Lembra dessa, Beto Metralha? Passamos juntos, baby. Sei que foi lindo. Beto Metralha, meu DJ. Como foi lindo. Vem pra mim que eu preciso ter seus beijos. Metralha, uma sub-zero estupidamente gelada. Aqui em casa, Joel. Entra aí. Entra aí, pega lá na geladeira. Fala que a mamãe pega lá na geladeira, Joel. Isso não pode existir. Quando lembro dos momentos que passamos juntos, baby. Sei que foi lindo. Como foi lindo. Meu amigo, Nelsinho, galera da bola. Preciso ter seus beijos, seus carinhos, vem pra me envolver, que eu quero te ver. Quanto tempo esperei por você. Ei, compadre Paulinho. Posso viver sem você. Como posso viver? Ainda existe em mim o seu amor que nunca me deixou. Meu amigo Vinícius, também a Camila. Pelo seu amor. Meus parceiros que eu conheço desde moleque. Aqui. Alô, Vinícius! Isso não pode existir. Tem mais uma, Giovanni. Manda beijo, mulher. Tem mais uma, Fabinho Consagrado. Se eu fosse gravar um CD pra mim, ia ser só nessa pegada. Detona, Joãozinho! Agora você vem de novo, esse papo de querer me controlar. Já cansei, vou dar um tempo, sinto muito mais decisão. Nosso amigo Marcos e a galera aí da São Cristóvão. Agora você vem de abração. Novo, esse papo de querer me controlar. Já cansei, vou dar um tempo, sinto muito mais desse jeito, não dá. Não vou negar, vou lutar por ti. Tia Rosa, lá em Macapá. O tio do Joãozinho, né, Metralha? Obrigado, tia Rosa. Bom dia. Alô, tia Guilherme Pop. Não vou negar, vou lutar por ti. E o meu amor vai sofrer assim. Volta pra mim, DJ Black Brasil. DJ Valmex vai me distrair. Eu vou sair pra me distrair. Agora você vem de novo, com esse papo de querer me controlar. Quero mais a emoção, a flor da pele. Pega mais uma aí, metralha! Selecionada DJ Joãozinho. Se fosse o CD pra mim mesmo, seria nessa pegada. Tudo que eu tento fazer pra agradar não faz efeito pra você. Você não liga mais pra mim. Muito obrigado aí, Luciano Nanete. Valeu, Lu. Não consegue encontrar mais razão. Bem TV de Castanhal. Para sentir emoção ao me beijar. O que aconteceu com nosso amor? Eu continuo te amando cada dia mais e faço tudo outra vez. Se precisa, pra você essa música aí, compadre Paulinho. Não me deixe só, te amo, te amo. Você é meu amor, seu nome eu chamo. Então venha, por favor, venha me abraçar. Pois a vida faz sentido se estou junto a você. A próxima semana tem a volta aí do Melhor Lanche também aqui no bairro Guamá. Lanchonete os brother. DJ Maurinho no comando por lá. Alô, Lê! Tudo que eu tento fazer pra agradar não faz efeito pra você. Você não liga mais pra mim. Consegue encontrar mais razão para sentir emoção ao me beijar. O que aconteceu com nosso amor? Eu continuo te amando cada dia mais e faço tudo outra vez. Se preciso for, não me deixe só. Te amo, te amo. Você é meu amor. Seu nome eu chamo, então venha, por favor. Te amo, te amo. Você é meu amor. Seu nome eu chamo, então venha, por favor. Venha me abraçar, pois a vida faz sentido se estou junto a você. DJ Jorginho, o primeiro e único do bairro do Guamá. Toma, Timonezinho! pra te relembrar, Nelsinho. Te liga. Você pensou que ficando assim, comparado em mim, tudo bem. Acho que é tão superficial, acha que é normal, um harém. O DJ diz que não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. Você vai ter que me escutar, eu vou te ensinar. Jones, lá em Santa Catarina, um abraço. O Léo, a Diva, a Luciano, Yasmin, a Luciana, Jonathan e a Maria. Toda a família risca a faca. DJ é do Brasil. DJ Rico Boy. Ei, irmão. É mais uma golada da Sub-Zero aí, Betralha. Essa aqui é muito firme na época. Eu sei, tudo pode acontecer. Joãozinho. Eu sei, nosso amor não vai morrer. Vou pedir ao céu, você aqui comigo. Vou jogar no mar, flores pra te encontrar. Aí é muito firme. Sei, porque você diz. Amigo Marcinho do Cheque, a Nandinha no Márcio. Batei o beijo que você me deu. Ao céu, você aqui comigo. Vou jogar. Valeu, Nelsinho, vou passar por aí. Só passar a pandemia. A gente vai fazer uma onda. Eu sei que vai. Alô, Edinho. Edinho Hightech. You say goodbye. And I say hello. Oh, DJ Joãozinho. Oh! Vera Joãozinho! E a fera das marcantes. DJ André. DJ Fabinho Consagrado, meu DJ! DJ Michael. Não sei o que você diz a ver. Voltei baixinho, meu compadre. Guardei. Baixinho! O beijo que você me deu. Ao céu, você aqui comigo. Vou jogar no mar. Meu parceiro de trabalho aí, todas as sexta-feiras. DJ Henrique do Bola de Prata. Garotinho aí, que a galera dá valor lá em Ananindeua. Alô, Henrique. Um abraço do seu amigo Joãozinho. You say goodbye. I say hello. Vai marcando mais uma aí, consagrado. Tô na área. DJ Joãozinho. Eu tô querendo é dançar, me divertir. Ando sozinho, tão carente. Mesmo assim eu vou sair. Sim, eu sei que tem alguma chance de encontrar um novo amor, alguém que possa me amar. Nosso amigo Ricardo é lembrando os velhos tempos do Ouro Negro. Lacraia oferece pra sua esposa Nazaré. Alô, Lênia, alô, Júlio! Te convido pra dançar com Edilson e Edielson. Tocando só sucessos que embalam tanto amor. Viajando nesse som, o nosso amor é. O Edilson já saiu. Edilson. Venceu a Covid. Edilson. Alô, Edilson! Solta o som. DJ Joãozinho. Edilson Lemos, sucesso. Banda Fitos. A moral. Lá vem mais uma, Fabinho! DJ Luiz Cláudio. Querendo é dançar, me divertir. Ando sozinho, tão carente. Mesmo assim, eu vou sair. Sim, eu sei que tem algum Sequência especial aí do DJ Joãozinho. Se eu fosse fazer um CD pra mim, ia ser essas músicas aí, ó. Se liga! DJ Joãozinho. Vou sair, curtir e dançar. Motivo. divertir, eu quero agitar. Com muitas gatas, sei que vai rolar. Muita animação, vem comigo dançar. Agitando a festa inteira com a sensação. São os pilantras fazendo a curtição. A galera que agita e anima sem parar. Vai te envolver e te conquistar. Vem contigo os pilantras, você vai se apaixonar. Ao som da espaçonave, faz você delirar. Vem contigo os pilantras, eles são a sensação. Os primeiros da espaçonave, e é só agitação. Vem contigo os pilantras, você vai se apaixonar. Ao som da espaçonave, faz você delirar. Vem contigo os pilantras, eles são a sensação. Os primeiros da espaçonave, e é só agitação. Nosso amigo Anderson também lá em Cametá. Um abraço. Alô, Naldinho do Corte. Harrison Benz é sucesso. DJ João Joãozinho. Vou sair, curtir, dançar, me divertir, eu quero agitar. Com muitas gatas, sei que vai rolar. Muita animação, vem comigo dançar. Agitando a festa inteira com a sensação. São os pilantras fazendo a curtição. A galera que agita e anima. Tá tudo preparado aí pro casamento aí do Mito e a Larissa Tavares. Vem contigo os pilantras, você vai se apaixonar. Ao som da espaçonave, faz você delirar. Tá tudo pronto aí, Paulinho? Prepare, Paulinho. Louça lavada, roupa lavada, almoço pronto. Tô pronto. Chico os pilantras, você vai se apaixonar. Ao som da espaçonave, faz você delirar. Vem com Chico os pilantras, eles são a sensação. Os primeiros da espaçonave, e é só agitação. Vem com Chico os pilantras, você vai se apaixonar. Ao som da espaçonave, faz você delirar. Vem com Chico os pilantras, eles são a sensação. Os primeiros da espaçonave. É príncipe, príncipe. É príncipe negro, melhor som. E a patroa Caroline aí, do Shopping Gourmet da Isis. Muito obrigado pelas palavras, viu, minha linda? Você se soltar. Tamo junto. Um som que mexe com seu coração. Com DJ Edilson, DJ Edielson. E a comadiana Cristina. A desgraçada é madrinha do meu namoro. É príncipe negro, Júnior! Júnior Costa também curtindo aí a nossa sequência. Valeu, Julião! Vem escutar, vem balançar. É príncipe negro, melhor do Pará. Nosso amigo Douglas Paixão, Paulo Gomes, Valdir, Adriele, do Balneário Pissarras. Ficada aqui com a gente, valeu! Panta Safira. Joãozinho! Igual a esse som, melhor som não há. É príncipe negro, melhor som. Você pode acreditar. O som da galera que faz você balançar, você se soltar. Um som que mexe com seu coração. Com DJ Edilson, DJ Edielson. O som da galera agitando o povo. Detona, Joãozinho! Vai tocar seu coração. É o arrasta povão. Vai tocar seu coração. É o arrasta. Leandrinho GDA. Valeu, gente. Tchau, tchau. Estamos chegando na nossa reta final. De 10 a meio-dia. Música boa com o DJ Joãozinho. Mais 10 minutos a gente rasga. Você chegou em mim. a Biazinha. De um jeito. Aí com o Fabinho consagrado. Gente, mais 5 minutos e a gente vai embora. Mais 5 minutos. E mais você. Valeu, valeu, valeu. É o teu amor que preciso para ser feliz. É difícil amar a razão de me fazer sonhar. Bate falta aqui, bem no peito e me faz sentir. Mototaxista Renan, no Porto do Lírio, Cidade Nova. Moleque congestionou meu zap e até fechou o aplicativo. Provocante. Alô, Michel, reta final, meu amigo. S mais um e o Joãozinho vai embora. Sem o teu amor, eu não aguento a solidão. Morrerás com o teu amor, você quebrou meu coração. Rapaziada, que quiser curtir aí, ó, a live de hoje, só adicionar o Face do Assis Produções. Ele gravou aí, ó, a primeira e a segunda parte da live de hoje. Eu preciso te... Valeu, gente! Me dá um tempo pra pensar, espere. Feliz, cansei. Como eu quero. Eu não aguento mais viver e ficar sem você. Espero te fazer feliz, amor. Como eu quero. Quantas noites esperei pra te ter aqui. Eu quero. Me faz feliz, cansei. Como eu quero. Eu não aguento mais viver e ficar sem você. Espero te fazer feliz, amor. Como eu quero. Foi mesmo, Paulinho? Quantas noites esperei pra te ter aqui. Amigo Coelho GDK, valeu, valeu, valeu, gente. Tchau, tchau, essa mais uma. E estamos encerrando aí a nossa live de hoje. Muito obrigado a toda a galera que parabenizou aí, DJ Joãozinho. Muito obrigado de coração, que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês. A pandemia ainda não acabou, viu, gente? Tem que tomar cuidado, se proteger. Cada um da sua casa. Valeu! Caminha sem o teu amor, eu não aguento a solidão. Morrerá com teu amor, você quebrou meu coração. Foi mancada eu te magoar. Não, não, Nelson. Eu preciso te amar. Acabou a parada. Não, morreu, morreu, pá. Pra pensar. Valeu, Giovanni! Galera do Frangão e da José Bonifácio, sempre aí o apoio do Joãozinho, valeu mesmo. Valeu, meu amigo Giovanni Araújo, você e toda a galera. Júnior Marinho, se der tudo certo, e é tudo errado à noite, te prepara. Elielson, aí da Pavilhão. Valeu. Agradecemos por escutar as gravações ao vivo, sempre com a marca Assis Produções. Isso aí, pessoal, acabou. Acabou a festa, bora pra casa. Naninha, vambora. Oi, DJ, pô. Mais um aí, você tá maluco, né? Olha a hora, olha pra casa. Olha o sol saindo, olha a praia, vambora. A festa tá muito legal, cara. Bota mais uma música não, aí. Não, bota mais uma não, não. Olha a hora, chega. Pô, DJ, só mais um e um. Ah, mas você é chato, hein?